noite e ao olhar o firmamento, julgando ver o teu olhar divino, roguei, pedi ao céu nesse momento que fosses minha sina, meu destino. E tudo quanto ao céu supliquei, Deus quis com sua graça conceder. E agora sou feliz porque encontrei na vida uma razão para viver. Meu destino foi achar-te, a encontrar-te em meu caminho. Eu não posso abandonar-te, nem esquecer-te, nem trocar-te por qualquer falso carinho. Deus ouviu a minha prece, a prece que ergui ao céu, tanto assim que até parece que tudo o que me acontece é pela graça de parece.